cheiro doce. Agora o que lhes pertence está em cima da cadeira. Ele treme, treme, tem medo, medo de nós. De nós que temos medo, tem muito medo dos que tiveram medo. Agora está nu. Os óculos, diz Albert, tira-os e pousa-os sobre o resto das coisas. Tem os testículos velhos, murchos, à altura da mesa. À luz do Petromax é gordo e rosado. Tem cheiro, o da carne mal lavada. Os dois rapazes esperam. 300 francos por um prisioneiro de guerra, é isso? O delator geme pela primeira vez. E por um judeu, quanto era? Mas se lhe estou a dizer que está enganada. O que nós queremos, diz Thérèse, é que nos digas primeiro onde está Albert das Capitais e a seguir o que fazias tu com ele, com quem é que se encontravam. O delator choraminga, sem lágrimas. Mas se lhe estou a dizer que mal o conhecia. A porta da sala abre-se. Entram todos os outros em silêncio. As mulheres colocam-se em primeiro plano, os homens atrás. Dir-se-ia que Thérèse está um pouco embaraçada por a terem apanhado em flagrante delito de estar a olhar para um homem nu. E, no entanto, não lhes pode pedir que se vão embora. Não há razão. Da mesma maneira podiam ser eles a estar no lugar dela. Mantém-se atrás do Petromax. Vê-se-lhe o cabelo curto e negro, metade da testa branca. Voltou a sentar-se. Comecem, diz Thérèse. Ele tem que nos dizer, antes de mais nada, como é que podemos encontrar o outro, o Albert das Capitais. A voz dela é incerta, um pouco trêmula. O primeiro golpe veio de um dos quatro braços. Soa de uma maneira esquisita. O segundo golpe. O delator tenta esquivar-se. Grita: ai, ai, estão a magoar-me. Atrás, alguém ri e diz: imagina que não é sem querer. Vê-no bem à luz do Petromax. Os rapazes batem-lhe com força. É no peito que batem. Dão murros, lentamente. Com força. Enquanto batem, atrás, os outros estão calados. Param de bater e olham outra vez para Thérèse. Já estás a perceber melhor? E ainda vamos no princípio, diz Lucien. O delator esfrega o peito e geme docemente. Depois tens que nos dizer como é que entravas na Gestapo. Thérèse tem a voz entrecortada, mas mais firme. Agora já se principiou, está a decorrer. Os rapazes bateram bem. É a sério. É verdade. Tortura-se um homem. Pode não estar de acordo, mas não se pode fazer troça, nem ter dúvidas, nem se pode ficar embaraçado com isso. Então? Bom, como toda a gente, diz o delator. O grupo em suspenso atrás dele descontrai-se. Ah! Ele choraminga. Mas então não sabem? Cala-se. Esfrega o peito com as duas mãos abertas. Disse: como toda a gente. Disse: como toda a gente pensa que eles não sabem. Não disse que não entrava lá. Atrás, ouve-se o murmúrio dos que estão ao fundo. Entrava lá. Disse que entrava lá. Na Gestapo. Rua de Saussée. No peito, largas manchas violetas aparecem. Disseste como toda a gente? Mas então toda a gente entrava na Gestapo? Atrás. Patife, patife, patife. O rumor propaga-se e ele tem medo. Endireita-se e tenta ver de quem é que aquilo vem. Está muita gente, não consegue fixar ninguém. Também deve pensar que está no cinema. Hesita, depois domina-se. Tinha que se mostrar o cartão de identidade. Deixava-se embaixo. Depois ia-se buscar à saída. Atrás recomeçam. Porco, patife, esterco. Eu ia lá tratar de negócios de mercado negro. Não pensei que estivesse a fazer mal. Sempre fui um bocado patriota, como vocês. Vendia-lhes porcarias. Agora. Talvez tenha sido um erro, não sei. O tom continua a ser choramingas, infantil, o sangue começa a correr, a pele do peito estalou, mas aparentemente não lhe dá cuidados. Tem medo. Quando falou em mercado negro, ao fundo ouviu-se novo rumor, patife, porco sujo. Roger entrou. Está no monte atrás. Thérèse reconheceu-lhe a voz. Também ele disse patife. Comecem, diz Thérèse. Não batem de qualquer maneira. Talvez não soubessem interrogar. Mas sabem bater. Batem de uma maneira inteligente. Abrandam quando parece que o outro vai dizer qualquer coisa. Recomeçam exatamente quando se sente que ele recobra forças. De que cor era o cartão de identidade com que entravas na Gestapo? Os dois rapazes sorriem. Atrás também. Até os que não sabem a cor acham que a pergunta é astuciosa. Bateram com força. O olho está ferido. Corre-lhe sangue pela cara. Chora. Sai-lhe monco ensanguentado do nariz. Geme. Ai, ai, oh, oh. Sem parar. Já não responde. A pele do peito rasgou-se à altura das costelas. Continua a esfregar-se com as mãos e fica besuntado de sangue. Com um olhar vítreo de míope velho, fixa o Petromax sem o ver. Aconteceu muito depressa. Já está. Morra ou escape. Não depende de Thérèse. É uma coisa que já não tem importância nenhuma. Transformou-se num homem que já não tem nada em comum com os outros homens. Minuto a minuto, a diferença aumenta, instala-se. Perguntámos-te a cor do teu cartão de identidade. Albert aproxima-se. Está muito perto do seu nariz. Ouve-se. Talvez assim já baste? É uma voz de mulher que vem da sombra. Os dois rapazes param. Voltam-se e procuram a mulher. Thérèse também se voltou. Basta assim? Diz Lucien. Um delator? Diz Albert. Não é razão, diz a mulher. Tem a voz pouco segura. Recomeçam. Pela última vez, diz Thérèse, perguntámos-te a cor do cartão de identidade que mostravas na rua de Saussé. Atrás. Vai começar outra vez. Vou-me embora. Mais uma mulher. Eu também. Outra mulher. Thérèse volta-se. As pessoas que se enojam não são obrigadas a ficar. Ouve-se as mulheres a protestar vagamente, mas não saem. Chega. É um homem que está atrás. Elas param de cochichar. De Thérèse continua a ver só a testa branca. Às vezes os olhos, quando se inclina. Agora já não é a mesma coisa. O bloco dos camaradas cindiu. Algo de definitivo se está a cumprir, de novo, com o acordo de alguns, em desacordo com outros. Os primeiros acompanham, sempre mais próximos. Os outros passam a ser estranhos. Não há tempo para distinguir. As mulheres estão com o delator. O delator está com todos os que discordam. A vontade de bater aumenta com o número de inimigos, os estranhos. Vá depressa à cor. Os dois rapazes começam outra vez a bater. Batem nos sítios em que já bateram. O delator grita. Quando é ao mesmo tempo que a pancada, o queixume estrangula-se e transforma-se numa espécie de gorgulejar obsceno. Um barulho que dá vontade de bater com mais força ainda, até que pare. Ele tenta esquivar os golpes, mas não vê nada. Encaixa-os todos. Bom, como todos os cartões de identidade. Continuem. Batem cada vez com mais força. Não tem importância, são infatigáveis. Batem cada vez melhor, com mais calma. Quanto mais batem, mais ele sangra. Mais evidente se torna que é preciso bater, que é verdadeiro, que é justo. Dos golpes surgem imagens. Thérèse está transparente, encantada pelas imagens. Um homem encostado a uma parede cai. Outro, outro ainda. Caem homens indefinidamente. Os 500 francos serviam-lhe para comprar umas coisinhas, só para ele. De certeza que nem sequer era anticomunista, nem sequer colaborador, nem sequer antissemita. Não, era simplesmente delator. Sem saber, sem sofrer, talvez para poder simplesmente pagar pequenos luxos de solitário, para arredondar o mês, sem necessidade real. Continua a mentir. Deve saber, saber aquilo que não quer dizer e apenas isso. Se confessasse, se não se defendesse mais, seria menos radical a diferença entre ele e os outros, mas agarra-se enquanto pode. Continuem. E eles continuam, como uma máquina a funcionar bem. Mas de onde virá, nos homens, esta possibilidade de bater, de se habituarem a isso? Bater como se fosse um trabalho, como se fosse um dever. Suplico-vos, suplico-vos, não sou nenhum patife, gritou o delator. Tem medo de morrer. Não tem medo suficiente, continua a mentir. Quer viver, até os piolhos se agarram à vida. Thérèse levanta-se. Está angustiada, tem medo que nunca nada daquilo seja suficiente. O que lhe hão de fazer? O que é que hão de poder inventar? Encostado à parede, o homem que cai também não falou. Que outro silêncio! E a vida encostada à parede um segundo, reduzida ao silêncio esmagador. Encostado à parede, este silêncio. Ele tem que falar. Este delator aqui. Meu Deus, nada vai ser suficiente nunca. E há todos os que se estão nas tintas. As mulheres que acabam de sair e todos os medrosos que ironizam agora. Dá-nos vontade de rir a vossa insurreição, a vossa depuração. É preciso bater. Nunca mais haverá justiça no mundo se cada um não for a justiça neste momento. A rábula, os juízes, as salas com painéis. A justiça não. Cantaram internacional nos carros celulares que passavam pelas ruas. E os burgueses olhavam por trás das janelas e disseram, são terroristas. É preciso bater, esmagar, fazer com que a mentira voe em pedaços. Este silêncio ignóbil, inundar de luz, extrair esta verdade que este patife tem na garganta, a verdade, a justiça. Para quê? Matá-lo? Por quem? Não é por ele, não tem nada a ver com ele. É para saber, dar-lhe pancada até ele ejacular a verdade, o pudor, o medo, o segredo daquilo que ontem o fazia ser todo poderoso, inacessível, intocável. Todos os murros ecoam na sala silenciosa. Batem em todos os patifes, em todas as mulheres que saíram, em todos os que se enojam por trás dos postigos. O delator grita, lamentos longos. Atrás do homem, na sombra, os outros calam-se enquanto os golpes são vibrados. Quando ouvem a voz dele a protestar, elevam-se injúrias, ditas de dentes cerrados, de punhos cerrados. Frases não, sempre as mesmas injúrias, proferidas quando a voz do delator prova que ele continua a aguentar-se. Porque do poder do delator resta isso. Esta voz para mentir mente ainda. Ainda tem força para mentir. Ainda não chegou ao ponto de deixar de mentir. Thérèse olha para os punhos que caem, ouve o gongo dos murros, sente pela primeira vez que no corpo do homem há espessuras quase impossíveis de rasgar. Camadas e camadas de verdades profundas, difíceis de atingir. Lembra-se que tinha percebido isso vagamente durante os infatigáveis interrogatórios do casal, mas com menos força. Agora é extenuante, é quase impossível, um trabalho de arrasar, golpe a golpe. É preciso aguentar, aguentar, e daqui a pouco vai sair. Sair pequenina, sair dura como uma semente, a verdade. O trabalho está a ser feito longe, naquele peito solitário. batem no estômago. O delator berra e agarra-se ao estômago com as duas mãos, torce-se. Albert bate de mais perto, bate-lhe nas partes. Ele cobre o sexo com as duas mãos e berra mais. Sangra muito do rosto. Não era um homem como os outros. Era um delator de homens. Não se preocupava a saber para que lhe os pediam. Nem os que lhe pagavam eram amigos dele. Mas agora já não é possível compará-lo a nada que esteja vivo. Mesmo morto, não vai parecer-se com um homem morto. Vai atravancar o átrio. Talvez isto seja tempo perdido. O melhor seria acabar. Não vale a pena matá-lo. Também não vale a pena deixá-lo viver. Já não pode servir para nada. Está completamente fora de uso. Precisamente por não valer a pena matá-lo, é que se pode continuar. Basta. Thérèse levanta-se e dirige-se ao delator. A voz dela parece um pouco fraca, depois do gongo surdo dos punhos. Tem que se acabar com aquilo. Os homens ao fundo não intervêm. Confiam nela. Não lhe dão conselho nenhum. Petive, petive. A fraternal ladainha das injúrias enche-a de calor. Silêncio ao fundo. Os dois camaradas olham para Thérèse, atentos. Aguarda-se. Pela última vez, diz Thérèse, queríamos saber a cor do teu cartão. Pela última vez. O delator olha. Está muito perto dele. Não é alto. Ela é mais ou menos da mesma altura. Ela, elegante, nova, disse, pela última vez. O delator para de gemer de repente. O que quer que eu lhe diga? É baixa, não quer nada, está calma. E sente uma cólera calma ditar-lhe que grite com calma as palavras necessárias, poderosas como um elemento. É ela a justiça que não existiu nunca, desde há 150 anos, sobre este solo. Queremos que nos digas a cor desse cartão com que podias entrar na Gestapo. Choramingo outra vez. Vem-lhe do corpo um cheiro esquisito, repugnante e adocicado. O da pele oleosa, mal lavada, misturado com o do sangue. Não sei, não sei. Estou a dizer-lhe que sou inocente. As injúrias recomeçam. Patife, porco, esterco. Thérèse volta a sentar-se. Momento de pausa. As injúrias continuam. Thérèse cala-se. Pela primeira vez se diz, ao fundo, só falta liquidá-lo, vamos acabar com isto. O delator ergue a cabeça. Silêncio. O delator tem medo. Também se cala. Abre a boca, olha para eles. Depois sai-lhe da garganta uma lamúria fina, infantil. Se ao menos soubesse o que querem de mim, diz o delator, numa voz que pretendia súplica pura, mas que ele torna astuciosa ainda. Os dois rapazes estão a suar. Com os punhos ensanguentados limpam a testa, olham para Thérèse. Ainda não basta, diz Thérèse. Voltam-se os dois para o delator de punhos em riste. Thérèse levanta-se e grita. Já não se para mais. Ela vai dizer. Avalanche de golpes. É o fim. Ao fundo, de novo, o silêncio. Thérèse grita. Talvez fosse vermelho o teu cartão? O sangue escorre. Ele berra com toda a força que tem. Vermelho? Diz lá, vermelho? Abre um olho. Para de berrar. Há de perceber que desta vez é o fim. Vermelho? Os dois rapazes tiram-no do canto onde ele se refugia incessantemente. Tiram-no e voltam a atirá-lo para lá, como fariam uma bola. Vermelho? Não responde. Diz-se-ia que tenta refletir na resposta. Vá lá, rapazes, com mais força. Vermelho? Depressa. Vermelho? Bateram-lhe no nariz. Saiu um jorro de sangue. Grito do delator. Não! Os rapazes riem-se. Thérèse também se ri. Amarelo? Amarelo como os nossos? Agora tenta refugiar-se no canto. Os rapazes tiram-no de lá todas as vezes e ele volta ao mesmo sítio. Bate com os rins. Um barulho surdo. Amarelo? Thérèse está de pé. Não. Amarelo não. Os homens continuam. Ele sufoca. Grita de novo. Os gritos são quebrados pela pancada. Agora o ritmo das perguntas e o das pancadas é o mesmo. Vertiginoso, mas igual. Continua a não falar. Diz-se-ia que já não pensa em nada. Os olhos ensanguentados estão muito abertos e continuam fixos no Petromax. Se não era amarelo, era como? Continua calado. E, no entanto, ouviu. Está a olhar para Thérèse. Para de berrar. Carrega no ventre com as duas mãos. Está curvado em dois. Já não tenta esquivar-se. Depressa, diz Thérèse. De que cor? Depressa. Recomeça a gritar. Os gritos são mais baixos, mais surdos. O fim aproxima-se, mas não se sabe qual vai ser. Talvez ele já não fale mais. Mas, de qualquer maneira, o fim aproxima-se. Era, depressa, como se falasse com uma criança. Atiram-no entre eles como uma bola e dão-lhe murros e pontapés. Estão encharcados. Basta. Thérèse avança para o delator, encolhida. O delator vê-a e recua. Silêncio de novo. Ele já nem sequer sofre. É só o pavor. Se disseres, deixamos-te em paz. Se não disseres, rebentamos contigo aqui imediatamente. Continuem. O delator já não sabe, provavelmente, o que pretendem dele. Mas vai falar. Dá a impressão que sim. É preciso lembrar-lhe de que se trata. Tenta erguer a cabeça como um homem que se afoga. Procura respirar. Vai falar, de certeza, já está. Não. É a pancada que o impede de falar. Mas se pararem de lhe bater, não fala. Todos estão suspensos deste parto. Não é só Thérèse. O fim agora vai chegar depressa. De qualquer maneira, continua a não falar. Thérèse grita. Vou-te-o dizer. Vou-te dizer a cor do teu cartão. Ajuda-o. Realmente dá-lhe a impressão de que tem que o ajudar. Que sozinho ele já não chega lá. Repete. Vou-te dizer. O delator começa a gritar. Um queixume contínuo, como de uma sereia. Eles não lhe dão tempo de falar. E o queixume quebra-se. Verde. Grita o delator. Silêncio. Os rapazes param. O delator olha para o Petromax. Deixou de gemer. Tem um ar completamente perdido. Deixou-se cair no chão. Conseguiu falar. Talvez pergunte a si próprio como é que falou. Silêncio atrás. Thérèse senta-se. Acabou. Sim, diz Thérèse. Era verde. Como se verificasse uma coisa que se sabe há séculos. Acabou. D aproxima-se de Thérèse, oferece-lhe um cigarro. Ela fuma. O delator continua no seu canto, petrificado. Veste-te, diz Thérèse. Mas ele não faz nada disso. Os dois rapazes também fumam um cigarro. D estendeu um cigarro ao delator. Ele não vê. Os cartões dos agentes SD, Polícia Secreta Alemã, eram verdes, diz Thérèse. Ao fundo, os camaradas mexem-se, alguns saem. E Albert das Capitais, diz alguém ao fundo. Thérèse olha para D. É verdade, ainda Albert das Capitais. Depois se vê, diz D. Vê-se amanhã. O assunto já não parece interessá-lo. Pega na mão de Thérèse, ajuda-a a levantar-se. Saem. Albert e Lucien tratam de fazer com que o delator se vista. No bar há uma grande luz de outro mundo. É a eletricidade. Todas as mulheres lá estão. São 5. E os 2 homens que saíram com elas. Confessou, diz-lhes Thérèse. Ninguém responde. Thérèse compreende. Estão-se nas tintas para isso. Senta-se e olha para elas. É curioso. Há bem meia hora que ali estão. Que faziam no bar? Que esperavam? Tinham vindo refugiar-se na luz? Confessou, repete Thérèse. Das 5 ninguém olha para ela. Levanta-se uma mulher e ainda sem a olhar. Achas que isso nos interessa? Diz ela em tom negligente. É uma coisa tão nojenta. D, que estava ao lado de Thérèse, avança para a mulher. Deixa-a em paz, está bem? Roger e D abraçam Thérèse. As mulheres calam-se. Saem. Os 2 homens que estão com elas também saem a assobiar. E tu vais dormir, diz D. Sim. Thérèse pega num copo de vinho, bebe um trago. Sente o olhar de D sobre ela. O vinho é amargo. Pousa outra vez o copo. Temos que o deixar ir-se embora, diz Thérèse. Ele consegue andar. Roger não está seguro de que tenham que o deixar ir-se embora. Que a gente não volte a vê-lo, diz Thérèse. É caça grossa, diz Roger. Os outros não vão querer largá-lo. Eu explico-lhes, diz D. Thérèse começa a chorar.